Torre Azul 9223, final de 8 milhas. Azul 9223, traço 9 estado. Autorizado pista no 0, vento 100 graus, 08 nós. Não autorizado pouso. Autorizado pouso, entendeu? Azul 9223. Azul 9223, Alô 53, direita no 21, décimo 9. 1219, livrando a direita, o 9223, até já. 2043, autorizado a linha Interconap 10, vento 110 graus, 08 horas. A linha é Fala 90, voo 2043. Três, decolou o Zuno Zero, chame controle 208. Alpha Tower, good evening, go 1096, Alpha Tower, 10. Go 1096, try H 1019, clear to land, you are 0, wind 1, 10 degrees, 8 knots. Can I 1019, you can clear to land, go 1096. Salvador, 73, 1096, very strong. 1-3-4-4, chama a torre 1-1-8, vai tomar a nossa, por favor. 2-8-9-5-3-4-4. Chama a 3-0, está autorizada para o nosso procedimento LF, que você fechou no 0, você para 2-6, altimetro no 0, 1-9, reporta estabilizado. 2-0, 3-0. Direita 121 decimal 9. Direito já 9. Prezando pouso, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 0-8 graus. Previ pouso 1-1-0 para o gol no 3-4-4. 1397.0, pronto, boa noite. Boa noite, Scan 3197.0, piscina 0. Após o próximo tráfego será autorizado. Gente, aguardando. Rono 344. Rono 344, solo 24, libere próxima direita, solo 121, décimo 9. Solos 27, direita 121, décimo 9. 29, obrigado, senhor. Boa noite. Autorizado, decolagem pista no 0, vento 120 graus, 109. Deu decolagem da 10, na 3197. Med 2, controle Salvador, aciona a identificação, vista a chegada do Med 1 no comando de voo 050. Ajuste altímetro 10, 119. Controle 3197, boa noite. Controle 3197, boa noite, contato com a decolagem. Super Vista, estação voando, transição Doppler para o range de voo 340. 340 na saída 3197. 192, apresenta o autorizado voo direto, Itapo. Azul 2795. Azul 2795, chame torre. 118. Décimo mal, 95. 11895, azul 2795, bora. Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 096. Pouso autorizado, 90, azul 2795. Boa noite, azul 4405, está no posto de espera, estamos prontos. 4405, boa noite, mantém posto de espera, pista no zero, visual com o tráfego quanto final. Afirmativo, senhor, visual com a aeronave mantendo o posto de espera. Gente, azul 4405, após a passagem do tráfego que pousa, a TR da companhia, autorizada ali, mantém pista no zero. Afirma, após a passagem da TR, ali mantém na 1-0, azul 4-4-7. Azul 2795, no solo 235, direita 121, décima baixa. Direita 219, 2, está autorizado a final do procedimento de alerta para o destino 0 que separa 2 reféns, altímetro no 0, 1, 9, ponto estabilizado. 68, um pés, autorizado, IMS, só que da 1, 0, 1, 2, 3, você pode estabilizar. Destino 0, vento, 1, 2, 0 graus, 0, 7, 9. Gran 3197, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 123, decimal 8. 235, 238, muito obrigado, senhor, tenha uma boa noite. Na cola 237, chama o controle 120, décima 8. 208, boa. Controle Salvador, muito boa. Noite, Azul 4405. Azul 4405, contato radar na decolagem, sua reserva, salvo 11, transição módica para o mesmo 320. Salvo módica, 320, Azul 4405. Direto Leda, quase módica. Direto Leda, o azul passa a ter 5. autorizado Unimed 2. Unimed 2, torre 18 decimal 95. Torre 1895, Unimed 2. Salvador, boa noite, Unimed 2, arsenal estabilizado. Unimed 2, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 110 graus, 0819. Pista autorizado pouso na 10, Unimed 2. 3, 5. Caso negativo no 2, 3, décimo 8. 5, 2, 3, 2. Obrigado, professor. Centro 298, controle Salvador, acionei sua identificação dessa via, chegada ao Unimed 1. Para o meu de voo 050, ajusta a cena trono 019. Centro 298, controle Salvador, acionei sua identificação boa noite, livre sonar, pode táxi. Tem reporte no posto de saída da hotel. Paulo, a Torre 2 Salvador, muito boa noite, está 3895 no ponto de espera da 10, pronto. Então 3895, boa noite, mantém o ponto de espera, pista no 0. Mantém o ponto de espera, está 3895. Unimed 2, no solo 148, libera a direita, chame solo 121, décimo 9. Direita, solo 119, Unimed 2. Força aérea 5902, continua. Da cola da interseção ou da cabeceira?